Sou o grito do alarme, o bip no radar, interferência sonora na frequência no ar. O tic-tac da bomba, o alerta no sonar. Sou o som que atormenta. Sou o grito do alarme, o bip no radar, interferência sonora na frequência no ar. O tic-tac da bomba, o alerta no sonar. Sou o som que atormenta. Me enquadro como terrorista, homem bomba suicida. De coquetel, molotov que no busão incendiou a dinamite amarrada no corpo do palestino pra explodir o presidente que sem moral canta o hino. Irônico, sacate igual o cu da Universal. E os fiel de Havaiana na coab comendo mingau. Se acionar o detonador, então vamos explodir. Ter certeza que o esquadrão antibombas vai cair. Descobrimos a pólvora, descobrimos o fogo. Só falta o safado pra ter chamas sobre o corpo e vim pagar pelo protocolo da mortalidade infantil, pelos casos de pedofilia, pelas crianças de fuzil. Que no crime encontrou refúgio, que no crime encontrou saída e faz o resgate com a faca. Tá o cesto da sua filha, pode atirar, demorou. Se o sangue é o preço, se é rap legítimo, o grito vem do gueto. Pode bater, pode sangrar, pode espancar, pode prender. Se já falei, só saio daqui quando na cova o caixão descer. Mas se for pra lutar, se matar e nunca resolver, com um tiro na própria cabeça eu prefiro morrer. Sou o grito do alarme, o bip no radar, interferência sonora na frequência no ar. O tic-tac da bomba, o alerta no sonar. Sou o som que atormenta. Sou o grito do alarme, o bip no radar, interferência sonora na frequência no ar. O tic-tac da bomba, o alerta no sonar. Sou o som que atormenta. Investigação pra perícia. Se no chão fosse um de nós, caso encerrado, pedra em cima, fundamento. No crânio foi vingança ou muita raiva. Sangue de boi, febre, polícia igual urubu na carcaça. Não concordo, discordo, é como a revolta do iraquiano. Se meu rap é o crime, do crime sou veterano. Do tipo que vem, vai sempre disposto pra arrebento. Prisioneiro de guerra, treinado pro sofrimento. Pode rir, arrombado, aproveita, bate palmas. Colete à prova de bala. Segurança não te salva quando a ira se manifesta. Até o sistema se ajoelha, é como é o diabo em túnel, fugindo da cadeia. Bater de frente dá impacto, como dois, três em colisão. Como atentado terrorista, Osama, torre, avião. Objetivo não é que as matracas dê risada, e sim que vire homem, tenha vergonha na cara. Se é fácil pra você ver tudo lindo, sem miséria não é difícil pra mim crivar uma bala na sua testa. Mas sei como se resolve esse problema, só um jeito, a extinção da raça humana no planeta inteiro. Sou o grito do alarme, o bip no radar, interferência sonora na frequência no ar. O tic-tac da bomba, o alerta no sonar. Sou o som que atormenta. Sou o grito do alarme, o bip no radar, interferência sonora na frequência no ar. O tic-tac da bomba, o alerta no sonar. Sou o som que atormenta. Brasil é como um dia após a guerra. O demônio te pega na mão pra passear no meio dele. IML lotado tirando os projetos do peito ou o ferro, com ponta no pescoço do carcereiro. Difícil viver em um país sem oportunidade, sem incentivo. Condenada, morreu pela polícia no beco escuro com a par de tiro. No meio tô louco, sugere esperança pra mim mesmo. Se fosse pela elite, tinha promovido meu enterro. Minha mãe estaria aos prantos, chorando inconformada. E o gambezinho tendo orgasmo com a farda medalhada. Você fuzilou, metralhou pro cidadão brasileira. Sangue frio, cheio de desculpa, filho da puta, carniceiro. Mas sei que sou letal como o veneno do sistema. Minha cabeça é meu guia, meu rap é minha crença. Sou forte com poder de fogo de um calibre .30 que abate o helicóptero e o que tiver na mira. Mas não vou ser otimista pra no final quebrar a cara, tipo um general que teve a sua guerra derrotada. É triste a infiltração, invasão no campo inimigo. Pode crer que é Luciano, favelado, eu tô contigo. O grito do alarme, o bip no radar, interferência sonora na frequência no ar. O tic-tac da bomba, o alerta no sonar. Sou o som que atormenta. Sou o grito do alarme, o bip no radar, interferência sonora.